Marcelo, escuta, você acha Recife o tipo da cidade desenvolvida? Em comparação com o Rio de Janeiro, por exemplo? Não, eu acho o seguinte, que Recife tem umas certas características diferentes do Rio de Janeiro, ligado assim à tradição das famílias, da maneira de viver, da sociedade. E como metrópole no Nordeste é maior, né? Agora, não se pode comparar com o Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro foi a capital federal, a cidade onde convergiu todo o pessoal do Brasil e ainda mais internacionalmente, como polo turístico, tem uns certos hábitos, o pessoal de lá, a população de lá tem hábitos diferentes do nosso. Você diria assim que a população teria hábitos característicos, típicos da cidade do Rio de Janeiro, ou seria, por exemplo, um conglomerado de hábitos de diferentes lugares ou então de diferentes regiões do país? Porque Recife, veja bem, Recife sofreu influência da Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a infiltração americana, a infiltração inglesa, a infiltração francesa, mas nem por isso esse pessoal que veio todo de fora conseguiu, vamos dizer, acabar com essa força, essa importância da família, esse fechamento do povo em si, né? Mas o que eu acho é o seguinte, é que também a migração foi muito maior no sul, no Rio de Janeiro, no caso. Migração de quê, amigo? Pessoal que veio de fora, quer dizer, as colônias estrangeiras que se instalaram no sul são maiores do que... Mas veja bem, eu estou fazendo a conotação Recife, Rio de Janeiro. Exato. Eu tenho para mim que a diferença ficou nisso, por exemplo, que aqui você tem uma população, vamos dizer, mais, embora você tenha tido influência do americano, influência do inglês e do francês, mas o povo que ficou aqui realmente é aquela classe dominante, educada e tudo mais. E o povo que se dirigiu para o Rio de Janeiro geralmente foi quem? Quem não foi bem aceito aqui ou quem fracassou aqui. Então, pessoas desgarradas da família que foram construir coisas totalmente diversas lá. Não, mas na época da guerra, levaram a tradição, não levaram o costume, não levaram a educação. Geralmente, gente que fugiu ou fracassou aqui, de início, lógico. Por exemplo, uma moça que se perdeu, um cara que não conseguiu um emprego. Então, corre para o Rio de Janeiro que lá ninguém se conhece. Daí essa falta, assim, de fechar essa abertura, assim, foi uma abertura quase que forçada, o devido a se encontrar sozinho e ter que fazer novas amizades e tudo mais, e de pessoas de igual situação. Não, mas eu acho o seguinte, que lá também teve influência americana no tempo da guerra, talvez até mais do que aqui, por ser na época a capital federal. Mas eu acho, é o seguinte, que aqui a influência estrangeira foi menor do que lá, e por isso os hábitos sociais de lá são completamente diferentes daqui. Você diz que é a influência estrangeira, e me diga uma coisa, e essa maneira do pernambucano se dedicar logo de início a estudar, por exemplo, francês, estudar o inglês, está muito mais ligado, eu digo mais o pernambucano no caso, já que Recife é a maior parte de Pernambuco, a maior população, ligado, enquanto que você no Rio não encontra o pessoal, por exemplo, tão dedicado a esse tipo de cultura, mais estrangeira do que brasileira. Não, isso aí eu confesso a você que eu não estou muito por dentro não, porque eu acho que de estudar línguas, isso aí somente assim, as famílias assim, mais tradicionais é que se davam esse luxo dos filhos se dedicarem a estudar inglês, francês e tal. Eu acho que no Rio mesmo, as famílias também tradicionais também são assim, como aqui, né? E esse problema de língua é somente isso aí que eu posso explicar. Sim. Agora me diga uma coisa, em termos assim geográficos, você acharia assim alguma semelhança entre o Recife e o Rio de Janeiro? Não, a topografia da cidade é completamente diferente. Rio de Janeiro é uma cidade serrana, cheia de morros e tal. Recife é uma cidade plana, é uma planície. E aqui nós temos muitos rios cortando a cidade, que no Rio de Janeiro não existe. Mas a fartura d'água, por exemplo, a Baía da Guanabara, aquela lagoa interna, aquelas pontes que a gente passa, os viadutos, não, colorido. Não, eu não vejo semelhança nisso com não Recife. Dá uma certa lembrança. Não, a Lagoa Rodrigo de Freitas, nada disso parece com Recife, não. Recife é completamente diferente, não tem nenhuma característica do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode se assemelhar a Salvador, mas a Recife... Mais a Salvador, você acha? Mais a Salvador, porque Recife é uma planície. Aqui você não tem uma ladeira em canto nenhum, muito difícil você encontrar uma ladeira, já num lugar mais... Não, é, isso é verdade, se fica numa várzea do rio, no caso, do Capibaribe e do Bibiri, dos dois rios. Eu digo mais assim, nessa parte d'água, por exemplo, a busca da praia pelo povo, divertimento como náutico, toda, como toda cidade assim marítima, o pessoal fica assim, atraído pelo mar, né? E no verão, o melhor divertimento mesmo é o mar, né? Sabe, a impressão que eu tenho de Recife é o seguinte, é de uma cidade do interior que cresceu, mas não mudou. Eu vejo, por exemplo, o Recife mantendo aquela, vamos dizer, quantidade de gente, quantidade de pessoas que moram na cidade, quantidade de uma cidade grande, 1,5 milhão de habitantes, mas se acostumando, quer dizer, vivendo ainda de uma maneira mais atrasada, de uma maneira mais fechada. Por exemplo, comércio, por exemplo. Se você olhar o comércio de Recife, no caso, eu acho muito acanhado. As lojas, por exemplo, não inovam. As boutiques se repetem. A gente sempre está atrasado ou sempre, vamos dizer assim, usando aquilo que os outros já experimentaram. O que você acha disso? Isso aí eu concordo com você. Inclusive, nessa parte de, que você falou de boate e tal, até o nome das boates daqui, dos bares e tal, é a repetição do que já se escolheu no Rio, em São Paulo, até nas cidades aqui do Nordeste mesmo. Como hábito assim, do pessoal, eu acho, mesmo no Nordeste, não... Nem comparando com o Rio de Janeiro, só no Nordeste, eu acho que Recife é uma cidade assim, que o pessoal é mais arraigado, assim, esse sentimento de... Assim, mais atrasado, de colônia e tal. Eu acho que o pessoal é muito ainda preso. E saudosismo, né? Exato. De um passado grande que realmente nem existia. Até em cidades menores aqui do Nordeste, como João Pessoa, Natal, Fortaleza, o pessoal é mais desenvolvido nesse ponto. E você, de que modo você acha que isso aí poderia, por exemplo, modificar um pouco? Qual seria a responsabilidade sua ou minha, no caso? Ou da classe da gente, que é a classe predominante, a classe média? Eu acho o seguinte, que isso aí, nós dois, eu, você, ninguém pode mudar, entende? Pelo seguinte, que só com o passar do tempo é que essas coisas vão mudando, entende? Ninguém pode mudar isso assim, não depende da gente. Eu sei, agora me diga uma coisa, quer dizer que você casando, por exemplo, você dotaria seus filhos de uma educação diferente da que a gente tem recebido, tradicional, fechado, de exigir, de fazer seleção, de permanecer dentro do mesmo grupo? Ou você tenderia, por exemplo, a aceitar todo mundo na sua casa, abrir as portas, ignorar esse tipo de coisa que vem predominando? Ah, eu acho o seguinte, eu, em relação ao que foi a minha família, entende? Eu vou ser muito mais liberal do que a minha família, da maneira que eu fui criado. Vou ser completamente diferente. De dar muito mais liberdade aos meus filhos do que realmente eu tive, entende? Você, por exemplo, moraria no centro da cidade? Não, eu não moraria no centro da cidade, eu fugiria da poluição, eu iria para... Você acha que Recife seja uma cidade do centro, Recife seja poluído? Em termos como o pessoal fala, por exemplo, muita fumaça e poeira e zoada e tudo mais? É realmente muito poluído. Eu já tive essa experiência, morei uma época na Manuel Borba e a poluição era grande, muita fuligem, muita poeira, muita fumaça e barulho. Eu nunca morei no centro de Recife, mas eu vejo o centro de Recife um centro muito agradável, sabe por quê? São, vamos dizer, Recife, por se localizar, ter sido criado, nascido sobre ilhas, no caso, então você tem, por exemplo, feições diferentes em cada ilha daquela que você passa, no caso. Rio e rios, então, se viriam ali como que uma espécie de um corredor de ar, de aeração, de ventilação, que faz com que Recife tenha, para mim, no meu caso, eu penso assim, um índice de poluição quase que mínimo ou nenhum. Em relação ao Rio de Janeiro. Por exemplo, no Rio, quando você anda num túnel daquele ou no centro da cidade, você chega com a camisa toda suja, o nariz todo entupido, cheio de fuligem e de poeira. Em Recife, não. Você ainda sente aquela aragem, aquela frescura gostosa. As ruas são, de maneiras, um traçado, não é um traçado assim, vamos dizer, em ângulos, mas foi feito assim, atabalhadamente, da maneira que o tempo foi fazendo. Então, o povo foi construindo e daí aquilo serve, assim como condutores naturais de ar, quer dizer, todas desembocam quase que no rio, mas de uma maneira irregular, de uma maneira incerta. A quantidade de folhagem que ainda existe em Recife, a parte verde, por exemplo. uma coisa muito interessante se ver do alto, é você notar como o Recife, a quantidade que existe de árvores ainda em Recife. Você, num prédio de apartamento, por exemplo, além de você sentir a impressão que você tem de frescura pela quantidade d'água que existe em redor, isso está desaparecendo, porque estão cobrindo tudo, aterrando tudo, mas você ainda sente aquele frescor dos ortizeiros, de algumas mangueiras que ainda existem, de alguns jambeiros, quer dizer, que está tendendo a desaparecer, mas o verde ainda é muito presente, muito gritante, dentro de Recife. Não, em comparação com o Rio de Janeiro, não tenho dúvida, pelo seguinte, o Rio de Janeiro é uma cidade que foram cometidos vários erros urbanísticos, que aqui em Recife, como sendo uma cidade que vem se desenvolvendo mais lentamente, já se conseguiu assim evitar que esses erros aconteçam também. Por exemplo, lá a gente vê Copacabana, um prédio ao lado do outro, fazendo aquela muralha que impede que a ventilação passe de uma rua para as ruas posteriores, né, da praia. Aqui você vê que em Boa Viagem já o Código de Urbanismo já não permite que se faça um prédio ligado ao outro. Mas mesmo assim ainda acho errado, recursos. Sabe por quê? Porque eu acho que não se deveria permitir construção de prédio na faixa de pelo menos 3 ou 4 quilômetros da beira-mar. De modo que a frente todinha se visse somente de casa, ou então de lugares limpos, totalmente limpos, para o pessoal acampar, utilizar, tomar um banho de sol, se vir de área de lazer, de divertimento, coisa que não está acontecendo. Estão construindo quase que dentro d'água já. Sim, isso é verdade. Inclusive lá naquela área já do Projeto Cura, lá em Jaboatão, já está proibida a construção de edifícios altos até 500 metros da praia. Ali vai ser somente para construção de edifícios, no máximo até 3 pavimentos. Né? Agora, quanto ao problema do centro da cidade, da poluição dentro da cidade que você falou anteriormente, eu me refiro ao calor e a tudo motivado pelo grande teor de umidade da cidade. Né? No Rio de Janeiro a umidade é maior do que aqui. Também motivado pelo maior volume de automóveis e tudo. Mas a poluição aqui já se faz sentir. A fuligem, como eu disse para você, eu morei na Manuel Borba. E lá em casa, todo dia tinha que ser varrido duas vezes no mínimo, entendeu? E no centro da cidade você sente o vapor, né, proveniente da do grande teor de umidade da cidade. Umidade que chega, tem época de chegar a quase 100%. Uma coisa que me desgosta em si são, quer dizer, aliás, duas coisas. Primeiro, que eu acho que o comércio fraco e decadente. E dois, estão botando abaixo tudo quanto é de prédio antigo que dava graça na cidade. Quer dizer, todos aqueles prédios de estilo colonial, o colorido, quer dizer, que trazia assim, um aspecto todo diferente, todo característico próprio de Recife, está sendo botado abaixo e está se dirigindo o quê? Prédios simplesmente ou parecidos, ou todos iguais, assim, de uma moldagem quase que, sem haver uma mudança, quase padronizado, quase padronizado. É, isso aí é fruto do seguinte, já de uma, quase que um monopólio dos grandes arquitetos, né? Os grandes arquitetos de Recife monopolizaram a arquitetura e os recém-formados são funcionários, meros funcionários deles, né? Seriam somente cópia, né? Exato, então, pela ganância que ganha cada vez mais, eles vão simplificando aquelas coisas, padronizando, detalhes são iguais, muda qualquer bobagem nas fachadas, mas... Eu tenho notado também a cor, por exemplo, a gente tinha muito branco, azul, vermelho, verde, amarelo, isso não existe mais, estão predominando, está predominando agora o quê? O cinzento, o marrom, cores mais fáceis de manter a limpeza e tudo mais. A tendência é exatamente facilitar a limpeza, e já que nós estamos na era do concreto armado, está se fugindo muito desses acabamentos tradicionais de cerâmica, de azulejo, essas coisas, está se fugindo e tendendo para o concreto, que é um acabamento que não existe conservação e mais barato, mais prático. Né? Terminou, tirou a forma, está pronto. Né? O outro não, você tem que ver enquanto está pintando, se for massa, se não for, você vai ter que colocar cerâmica e cerâmica, você vai fazer um reparo, muitas vezes você recai num problema grave que é a falta de produção daquela cerâmica. Aconteceu isso comigo, você vai comprar uma cerâmica e quando chega lá não existe mais no mercado, então você vai ter que retirar aquela fachada todinha para colocar outra, porque você não pode mais recompor. Outra coisa que eu acho, por exemplo, as construções novas em áreas antigas deveriam, se pelo menos quisessem modificar a parte do interior, fazer de uma coisa mais moderna, mas conservar toda aquela fachada. Se você olhar, por exemplo, aquela região perto do Palácio do Governo, e vindo para cá, eles estão para dentro das barretas, eles estão derrubando aqueles prédios antigos. A mesma coisa acontece na Rua da Aurora também. Os prédios antigos estão caindo, quer dizer, eles estão deixando, já que são tombados talvez pelo patrimônio, eles estão deixando então o prédio cair para poder então ter o prédio botar abaixo e ali dirigir um novo edifício em linhas modernas. Quer dizer, há uma descaracterização total. Você vê, por exemplo, o próprio governo tem um palácio de morada, o Palácio das Princesas, num estilo barroco, sei lá, barroco não, ali seria um colonial. Acho que é um colonial. Deve ter uma outra mistura. Não, colonial puro. Ele já construiu, por exemplo, o Feicanec, que seria o Palácio de Trabalho do governador, totalmente num sistema moderno, avançado, que vai de choque com um hospital construído em 1800 e pouco pelo imperador, aquele hospital do câncer, no caso. Acredito que foi construído no tempo de Dom Pedro II. É bem parecido com o Hospital Pedro II, que fica cá no lado de Recife. Pois bem, então, numa região onde também existe uma fábrica ali muito interessante, que foi a Usina de Açúcar, aquela fábrica Tacaruna de cobertores, que foi de Delmiro Gouveia, e uma casa colonial de engenho típica do século XVIII, século XIX, e então eles já estão construindo ali prédios, um centro de convenção moderno, isso quando poderiam então aproveitar uma área e conservar um estilo de arquitetura que não chocasse tanto com épocas diferentes. Não, mas eu acho o seguinte, que esse contraste de arquitetura, isso faz ressaltar mais assim o que existe de antigo, de bonito, daquela época. Bom, acho o que... contraste, tá certo, mas quando você começa a botar abaixo tudo para poder botar um novo, que a tendência é essa. Você vai lançando novo, e com o tempo deixa ruir o velho e vão abolindo completamente o que existia de antigo, que se fazia a história de Recife, e você vai ter uma cidade, então, sem história. Eu concordo. Agora, isso aí é fruto da especulação imobiliária. Isso já é feito quase que de propósito, talvez até ajude um pouquinho a derrubar o prédio para que ali se construa um edifício mais rentável economicamente, né? Isso aí... caberia ao governo dar mais uma força nisso aí para exatamente evitar que isso acontecesse. Outra coisa que eu acho também aqui em Recife, aliás em todo o Nordeste, principalmente em Recife também, é a maneira de se fazer política. Se você olhar para trás, o tempo dos seus avós, seus bisavós, da maneira que o pessoal fala, a política atual é feita dos mesmos moldes do que se fazia antigamente, quer dizer, o voto de cabresto, o voto de imposição. Não sei se você concorda com isso, se você tem noção disso. Mas conta a mesma coisa, quer dizer, os telefones funcionam da seguinte maneira. Fulano, aqui é um amigo, estou me candidatando, espero contar com o voto seu e da sua família. Ou então, quanto você tem de voto para ofertar? E então, X cruzeiros por aquela quantidade de votos. Ou então, se educar as pessoas, educar não. Fazer com que escreva um nome para poder essa pessoa ganhar um sapato ou ganhar uma chinela e votar naquele candidato. Candidato que vem se repetindo, verdadeiros feudos familiares. O que você acha disso? É o seguinte, aqui como é uma região muito pobre, o pessoal na maioria é funcionário público, quer dizer, o pessoal vive mais de favores, né? E por isso a pessoa que vive de favores tem assim, uma certa obrigação de chegar na época de política, estar sempre ao lado daquele determinado político. Eu sei disso assim porque, digamos que você sabe muito bem, minha família transa com política e acontece muito isso, e o pessoal fica quase que obcecado, né, pela política, e não adianta você querer mudar o roteiro do cara, que ele vai votar no outro candidato, porque ele fica como se fosse devendo aquele grande favor a você, e vai votar no seu candidato, e ainda existe a política de cabresto aqui, e somente quando essas gerações mudarem é que isso vai mudar. E no que se refere à comunicação, Marcelo, você acha que a gente tem status de uma cidade desenvolvida? Está bem aqui em Oara, está bem? Na parte do telefone, a gente melhorou um bocado agora com essa expansão. Você sabe que anteriormente nós tínhamos muito poucos telefones e com essa expansão a coisa melhorou. Mas mesmo assim, ainda está dando uma grande confusão aí, você não consegue linha. Vamos ver se normaliza quando instalar essas novas centrais. Eu não sei, a minha experiência com esse novo telefone é simplesmente catastrófica. Antigamente, digo poucos anos atrás, os telefones, pelo menos os nossos, funcionavam normalmente. Agora, eles vão abrindo novas linhas, as centrais são muito pequenas para absorver todas essas linhas novas que eles estão abrindo. Conclusão, a gente só consegue ligação na minha casa entre 6 e 8 horas da manhã, de 12 às 12 e meia, e de 7 horas da noite em diante. Quer dizer, nesses intervalos, você não consegue uma ligação para ninguém. Quando consegue, com linha cruzada. Hoje mesmo eu tentei falar com um amigo meu do Jornal do Comércio, naquela região do centro da cidade, você, para conseguir uma linha, você fica pendurado no telefone 2 horas para conseguir uma ligação. Porque... E esse sistema também, por exemplo, de impingir no consumidor o desenvolvimento das linhas telefônicas, por exemplo, essa sobretaxa, que eu acho que é inconstitucional. Você já paga uma taxa telefônica, já paga a Previdência, já paga isso tudo, então você tem, pelo pagamento que você faz, você tem direito a um atendimento pelo menos razoável. Institui-se ainda uma tal de uma sobretaxa para o desenvolvimento da linha telefônica. A sobretaxa seria prevista, no caso, para um determinado período. E isso aí se institucionalizou, ficou até o final, quer dizer, isso continua, a gente pagando e ninguém reclama, e se reclamar também não é ouvido. E nem por isso melhorou o telefone. Ah, mas eu acho que isso é o seguinte, se também tem uma certa faixa da população é que desfruta de ter um telefone, de ter direito a telefone, já que a outra não alcança isso, então você que tem que arcar com o ônus disso, né? Todos os melhoramentos de telefone, aquela faixa da população que tem direito a telefone socialmente, então... Mas não seria o caso, por exemplo, do governo então restringir os salários, ou então pelo menos manter o salário dos diretores da companhia e dos empregados num nível mais baixo, mais razoável, do que, por exemplo, diretores ganhando uma fábula com mordomia, com carro, com motorista e morando, quer dizer, verdadeiras fortunas, prédios nababescos, quando poderiam reverter esse dinheiro, no caso, em melhoramento técnico da linha telefônica. O que se vê é o seguinte, gastos. Os diretores das companhias ganham fortunas. Carro, motorista, gasolina e outras coisas, uma verba de representação. Quando, para o atendimento, deveria ser diretamente esse dinheiro utilizado, não para dividendos e crescimento ou construção de prédio, mas sim melhoramento do meio de comunicação. Que a gente paga caro, uma população que não tem dinheiro, pagando caro para um melhoramento que não conseguiu. Não, eu estou de acordo com você aí. Agora é o seguinte, eu acho mesmo assim, eu acho que devia ser tomada essa medida aí. Agora, isso também não justificaria que esse dinheiro fosse utilizado assim para uma pequena faixa da população, porque esse dinheiro podia ser de um alcance geral, educação, saúde, que é de um alcance geral, higiene, etc. Agora, nessa parte de telecomunicações, se somente uma certa faixa da população é servida por ela, já que a outra não tem condições, então essa população que tem esse privilégio é que deve arcar com... Não, estou de pleno acordo. Acredito que deva ser isso. Mas eu não vejo por que, por exemplo, a gente pague uma conta telefônica tão cara. O telefone, por exemplo, uma ligação interurbana que você faça, ou entre cidades, ou entre, vamos dizer, entre estados, ou mesmo para o exterior, a gente paga muito mais caro do que, por exemplo, meu irmão que está em Londres ou está em Paris e telefona para a gente. Se eu ligo para ele, sai um preço X. E ele ligando para cá sai muito mais barato em libras, ou em marco, ou em franco. E outra coisa, por exemplo, os lucros que a companhia apresenta. Um lucro muito grande para o que está fazendo. Quando, por exemplo, já que é uma companhia do governo para atender o povo, no caso, entendeu? Deveria então estabelecer um preço que fosse razoável para aquela expansão que eles se comprometeram a promover, quando na realidade não conseguiram chegar nem à metade. Você vê, por exemplo, na Inglaterra, ano passado, a companhia telefônica, por ser uma companhia do governo, teve um lucro alto, quer dizer, não muito alto como o nosso aqui, em relação a atendimento, mas alto para a função dela de empresa governamental. Então o governo obrigou a companhia a devolver, se eu não me engano, 20 libras a cada proprietário de telefone. Isso eu acho que não vai acontecer nunca no Brasil. Só quando o Brasil passar assim, para um regime social-democrático, ou coisa assim que o vala, né? Porque no momento, como você sabe, nós somos um país que tem a gasolina mais cara do mundo. É, porque exporta para o Chile, exporta para outros países. É a filosofia de governo, né? E Só quando o país assim tiver um socialismo, uma coisa assim qualquer, como. Sem um sistema de governo mais adiantado. Exato, é. Agora, uma coisa é justiça já feita. Nessa questão de comunicação e difusão, eu acho que a gente está conseguindo um desenvolvimento bem interessante, bem melhor do que se tinha há pouco tempo atrás. Você vê, por exemplo, já no interior, você já pega a televisão, embora a bel prazer do setor de comunicação. Eles é quem faz o programa, corta o programa que querem, coloca o programa que querem. Não faz uma pesquisa de população para saber se aquele programa agrada ou não. Apenas eles simplesmente impõem aquele programa. Mas pelo menos você já consegue, por exemplo, numa Copa do Mundo, você viu a gente lá no Alto Sertão, você consegue ver um tape daquele, ou então diretamente da Alemanha ou da Argentina, você já consegue ver alguma coisa. É, isso aí te melhorou muito. Agora, uma coisa que está faltando aqui se desenvolver é a parte de jornal. Jornal. Jornal. E por que jornal? O Jornal do Comércio, por exemplo, já foi um grande jornal. Hoje, quase ninguém lê o Jornal do Comércio, ninguém procura. Eu outro dia estava falando com um rapaz e chegou um representante do Jornal do Comércio, querendo colocar uns certos anúncios dessa firma no jornal, né? Então o rapaz disse simplesmente não, queria só o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio não era lido. Então aqui em Pernambuco nós só temos o Diário de Pernambuco. O É Jornal do verdade. Comércio ninguém lê. Mas sabe que isso aí não, você não seria, não seria se reputar esse problema simplesmente ao problema do meio de comunicação. Aí isso é mais um problema de pobreza. O pernambucano, por natureza recifense, é um pessoal muito pobre. Ganha um salário miserável, a maior parte, eu digo o povo realmente, não 1% da população. Então, não tem condição, porque eu vejo, por exemplo, no lugar do trabalho, você vê um jornal que eu trago, que eu levo comigo, esse jornal é lido por umas 10 pessoas. Quer dizer, ninguém dali tem condição de comprar, são os contínuos, são aquelas pessoas mais simples, são os oficiais, são os auxiliares de escritório, são pessoas que não podem tirar 4 cruzeiros diário para comprar um jornal, muito menos uma revista 35 cruzeiros. Quer dizer, o preço da revista, o preço do jornal, não é que seja muito caro, mas o salário que o pessoal ganha não dá para isso. Então, o que eu acho, o atraso, no caso aqui, por exemplo, no Nordeste, em jornal, não seja porque o jornal já foi mais lido, ou melhor, ou pior, não é. É simplesmente isso, população pobre, a minha impressão. E não dispõe de um dinheiro para isso. Até para o lanche, por exemplo. Eu vejo, eles levam 2, 3 bolachas para um lanche. Quando você vê um lanche de uma pessoa qualquer, o seu lanche, o meu lanche, é um lanche diferente. É um pão com presunto, um pão com queijo, uma Coca-Cola. Quer dizer, isso eles nunca vão poder fazer. Quanto menos comprar uma manchete semanal, uma Veja, quer dizer, o preço lá em cima e o salário lá embaixo. Houve até uma brincadeira na televisão essa semana dizendo, não, não é que você, que o gasto está caro, que isso está caro, é que você ganha pouco. É o caso, eu acho, do atraso no meio de comunicação aqui, questão de rádio, ou digo, jornal e revistas, seria esse o problema. Vocês poderiam dialogar um pouco acerca de como é constituído o jornal Como se faz um jornal? e como ele sai para o público? Olha, eu visitei, acho que uma vez, um jornal, mas não vi a parte de maquinária. Foi lá o Jornal do Comércio, que você já viu algum jornal? Eu já vi o Jornal do Comércio, tem um amigo que trabalha lá e eu já vi ele preparar uma reportagem sobre o jornal. Ele faz a coleta de dados daquele determinado assunto, uma pesquisa, e depois ele leva aquela pesquisa para a redação. E essa redação, o rapaz lá da redação, depois leva para um outro departamento que faz a revisão, é o revisor do jornal. E essa matéria depois é levada então, para a parte mecânica, para as oficinas, onde vão preparar os tipos e Sei. para O rodar que me o. lembra do jornal somente é aquela azáfama muito grande, aquele repórter correndo tudinho com notícias para bater na máquina, simplesmente datilografando aquilo, corre um, diz, o senhor não dá para entrar hoje, você espera para amanhã que é menos importante. Foi quando o papai era diretor de um determinado instituto aqui de Recife, então a gente frequentava muito jornal, que eles pediam, telefonavam dizendo, estamos carecendo de matéria, o que é que vocês têm para oferecer para a gente de novidade para poder a gente encher aqui a página? Aí era aquele corre-corre, tirar fotografia e criar alguma coisa, fazer uma entrevista e tudo mais. Então eu me lembro mais ou menos disso, de que naquela sala, aquela quantidade de gente enorme, todo mundo batendo na máquina, achava aquilo estúpido, porque o ruído era tremendo, eu acho que ninguém poderia nunca, eu pelo menos não poderia, fazer uma crônica ou escrever alguma reportagem dentro de uma zoadeira daquela. Uma zoeira tremenda. E depois, lembro que uma vez me levaram para mostrar como eles faziam aqueles tipozinhos, se eu não me engano, é chumbo, né? É. Depois organiza aquilo tudinho, já vem depois de corrigido aquilo, é corrigido antes, passa na mão de um cara lá que é o sensor e o revisor, então, que mais ou menos verifica o que é que pode ir e o que é que não pode. E aquelas máquinas enormes, como é que chama? Rotativas. Aquelas bobinas enormes de papel. Aquilo é que mais me encantava. O que mais impressiona é exatamente a distribuição do jornal. Ó, de madrugada, aqueles meninos tudo na porta. Ver aquele monte de jornaleiros no meio da rua, dobrar os jornais e preparar os cadernos e tal, para entregar no outro dia, né? É, normalmente quando a gente saía, agora não que a gente comprou assinatura, mas quando a gente vinha de farro, de boate e tal, eles gritando de manhã cedo, comendo aqueles cachorros quentes, cheirosos, tomando aquelas, acho que é gelado, era qualquer coisa como isso. Você falou em cadernos. Vocês poderiam conversar um pouco sobre a distribuição de assuntos no jornal? Sim. Os assuntos são selecionados assim, pelo que chama mais a atenção do público. Tem na primeira folha do jornal, no primeiro caderno, vem as manchetes que são discorridas na parte restante do jornal. Então eles procuram aqueles... uns títulos assim que chamam mais a atenção do público, e muitas vezes você vai, quando vai ler uma coisa, é completamente diferente daquilo que você estava imaginando, mas ele já bota aquele título para chamar a atenção. E nos cadernos ele seleciona, tem o caderno de política, o caderno de economia, o caderno de anúncios, tem parte de assuntos internacionais, quer dizer, as determinadas seções do jornal, né? Isso eu já tinha visto, mas não tinha notado assim com tanta propriedade como você falou. Realmente acontece desse modo. Apenas eu acho o seguinte, que o jornal da gente está a notícia, e eu acho que o jornal deveria ter uma parte de cultura bem mais acentuada do que existe atualmente. Por exemplo, acho que deveria ter um caderno só e diário sobre o movimento cultural da cidade, em detalhes ou em destaque, no caso. Eu acho que se prende muito mais essa parte comercial, ou notícias, por exemplo, de mataram fulano, esfaquearam ciclano, ou política internacional, aquilo que realmente interessa mais o bloco da gente, no caso. E eu acho que essa parte cultural deveria ter um maior destaque no jornal. Por exemplo, quando se passa alguma coisa sobre teatro ou peças que são levadas na cidade, você vê aquilo bem no cantinho do jornal, uma pequena coisa, não existe comentário, no caso, a não ser no Jornal do Domingo. Aí tem alguma coisa sobre isso. Mas o jornal, ele é mais informativo geral, dá uma noção geral da coisa. Agora, se você quer um assunto assim como, por exemplo, literatura, então já deve ter um jornal especializado. Não, eu não digo assim uma especialização ou artigos especialistas sobre o assunto. Eu digo, por exemplo, um jornal que trouxesse, por exemplo, os lançamentos do mês, os lançamentos da semana, onde encontrar uma pequena crítica. Isso, por exemplo, a peça de teatro, eles dizem, por exemplo, teatro, peça tal... tais artistas. Aí, às vezes, quando é de São Paulo ou Rio, então eles botam em letras garrafais, São Paulo, Rio de Janeiro, então o povo vai. Mas, por exemplo, uma peça que seja encenada aqui ou criada aqui, diz apenas fulano, ciclano, ciclano e pronto. Poderia dar uma crítica mais dizendo como era a peça, o que é que enfocava, o que é que não enfocava, e se os atores são bons. Isso aí deveria ter. O cronista, em vez de, por exemplo, se dedicar mais a essas fofocas e pontão, sobre a sociedade, que fulano trocou de marido, botou vestido tal, ou não sei quem é galhudo. Bom, essa confusão toda, eu acho que deveria se dedicar também a essa parte de cinema. Em vez de dizer uma cotação simplesmente regular, ou mais ou menos, dizer o porquê daquilo. Principalmente na parte de teatro, música, sinfônica, peças musicais. Isso eu acho muito falho. Vocês poderiam conversar um pouco agora sobre... o órgão que se encarrega das mensagens. Mas o que você quer dizer com isso? Você estando aqui quer se escrever, se comunicar com alguém no Rio por escrito. Ah, os Correios, no caso. Bom, os Correios, atualmente, a empresa Correio Telégrafo Brasileira passou por uma modificação tremenda. Por exemplo, a gente já pode saber que às 2 horas da tarde, exatamente 2 horas da tarde, o carteiro bate lá em casa, e quando bate palma já sabe que é o carteiro. São pontualíssimos. Os selos que às vezes vinham faltando nas cartas, agora estão vindo direitinho. As cartas que de vez em quando vinham abertas já não vêm mais. Funcionam mais limpos. O pessoal que vem entregar as cartas, eles têm uma farda aí. Pelo menos estão primando pela limpeza, porque e parecem saudáveis também, que antigamente pareciam esquadros, pessoas até tuberculosas. Eles devem estar recebendo melhor, porque estão mais fortes, então estão comendo melhor também. Acredito que o salário tenha aumentado. E tem um grau de urbanidade bem maior que os anteriores. Antigamente, se lembravam somente de dar um bom dia, uma boa tarde, ou bater palma com mais força para chamar a gente, quando era perto do Natal ou do São João, para cobrar o milho, ou para cobrar o presente do Natal, ou ainda para pedir o jinju na Páscoa. Hoje não, hoje eles riem, cumprimentam, entregam a carta. Quando a gente não está, insistem, entregam no vizinho. Quer dizer, o atendimento está muito melhor. Muito melhor e bem mais fácil. Eu já tenho tido a oportunidade de mandar remédios para a Alemanha, remédios para a França, de receber encomendas, como recebi essa semana da Alemanha. Quer dizer, a embalagem totalmente, vamos dizer, bem conservada, sem estar adulterada, sem rasura, sem nada. E tenho mandado dinheiro também, tenho recebido dinheiro sem problema nenhum. Antigamente tive problema, por exemplo, cartas que não chegavam, cartas que não voltavam. Agora acho caro, acho muito caro o correio que nós estamos pagando, muito caro. Outro dia eu tive o seguinte, eu mandei uma importância para o Rio de Janeiro por via postal, né? E eu cometi um erro no endereço e essa importância voltou. Eu recebi um comunicado que essa importância havia voltado. Eu fui procurar a pessoa indicada lá, que no aviso que eu recebi do correio, dizia procurar fulano e tal. Eu fui procurar esse rapaz num departamento lá. E o rapaz disse, não, essa importância foi para o Rio de Janeiro, mas não voltou ainda, não sei o quê, você tem que aguardar. Eu tive que aguardar que essa importância voltasse e esperei mais de um mês que essa importância voltasse para o Rio de Janeiro. E por isso eu acho que o correio ainda tem alguma coisa que melhorar. Já melhorou muito. Mas, por exemplo, uma carta daqui para o Rio de Janeiro já está demorando 3 dias. Tem acontecido isso, que agora você sabe que tava, carta vai e carta vem. 3 dias uma carta do Rio de Janeiro para cá, onde transporte aéreo... Esse problema eu senti aqui, em relação, por exemplo, Recife, Maceió, a carta chega com 2 dias. Maceió, Recife está chegando com 3 dias. Não sei porquê, Recife, Maceió. É o mesmo percurso de Maceió, Recife, e demora mais. Isso eu notei. Agora, eu não sei se é porque depende também da saída do avião, por exemplo, depende da hora que você posta a carta, que eu procuro sempre colocar a carta, já lá no correio lá perto do trabalho, o rapaz me explicou que se colocar até 8 horas da manhã, é recolhida e embarcada às 8 horas mesmo da manhã. Então, eu já tenho feito experiência nesse sentido. Eu coloco a carta cedinho e do dia. Quando é no outro dia de manhã, a carta já é entregue, quer dizer, à tarde a pessoa já percebe. Agora, se eu entrego, por exemplo, no meio do dia ou no final do dia, ele passa mais um dia ou mais. E o problema de telegrama, rapaz? Eu tive outro dia, fui passar um telegrama, dia de domingo, passar um telegrama lá no Correio Geral, e para surpresa minha, o correio estava fechado, dia de domingo, né? Isso ocorre. Ele já fica somente um rapaz, porque não sei se você notou, fica um rapaz somente numa máquina, e ele às vezes vai lanchar, ou ele simplesmente fecha. Não, mas estava fechado, a porta fechada, completamente fechada. Isso aí. Eu não tinha notado. Anteriormente eu via dia de domingo, correio aberto. Não, eu deveria ser. Se passar um telegrama dia de domingo, você faz como? Não pode. Certo. E outra coisa, as agências nos subúrbios fecham às 6 horas da noite, se eu não me engano. Deveria ter um prazo mais longo. Em vez de fechar de 6 horas, digamos que. E então. Voltando à parte do telegrama, que eu queria citar um negócio. Já tive a oportunidade de mandar 3 telegramas para uma cidadezinha de Alagoas chamada Major Isidoro, e o destinatário, quer dizer, a pessoa que deveria receber, nunca recebeu telegrama nenhum. Já mandei de Floresta também para Recife e também não chega o telegrama. Quer dizer, eu tenho chegado depois dessa mudança. Agora, faz um mês que eu mandei 3 telegramas para Major Isidoro, e todos os 3 telegramas nunca chegaram ao destino. Eles também agora estão, se eu não me engano, estão padronizando o tamanho de cartas dos envelopes. E estão exigindo que a gente coloque o endereço de uma maneira padronizada para facilitar. Realmente, se for para ser utilizado através de computação a leitura das cartas, isso facilita um pouco, mas eu acredito que... O tamanho do envelope, aquilo ali, que a seleção é feita por uma máquina. A seleção é feita por uma máquina. Então, se tem envelope de tamanho diferente, a máquina às vezes rejeita ou então interrompe a coisa. É um processo mecânico que estão utilizando agora recentemente. Vocês poderiam conversar mais sobre a atuação dos Correios em termos de inovações? Hoje, por exemplo, você, para colocar uma carta nos Correios, não precisa mais ir até a agência. Sim, tá certo. Você, a gente não precisa mais ir até a agência, mas tem um segundo problema. Você sabe que as cartas precisam ser seladas de acordo com o peso. Então, naquelas caixas coletoras, deveria, entendeu? Nas caixas deveriam colocar vamos dizer, o peso e o relativo em dinheiro, quanto seria X peso. Por exemplo, eu nunca coloco naquelas caixas coletoras, porque todo dia eu entrego carta, quer dizer, mando carta para fora, que eu tenho um ciclo de amizade muito grande, mas não posso colocar nunca numa caixa coletora, porque eu não sei o peso da minha carta. E também não sei quanto vale a carta pelo peso. Então eu tenho que ir ou numa dessas de arrabalde ou então no centro, para eles pesarem e colocarem então. Não sei se você já viu esse problema. Eu já vi. Outra coisa, venda de selo. Onde você compra selo? Por exemplo, tem as caixas, não tem onde comprar selo? É naquele do centro da cidade, você compra naquela venda de jornal, né? Aquela bagagem de jornal que tem de frente do Trianon, né? Ali vende. Mas você já colocou naquelas caixas coletoras? Já coloquei. Mas carta simples, assim, sem nenhum problema. Sem muito peso. E eu fico também um pouco receoso de colocar a carta naquelas caixas coletoras, porque eu já vi a maneira como eles tiram as cartas ali dentro. E já vi o cara botando um saco embaixo para apanhar as cartas, e muitas cartas caíram no chão, eles apanharem assim atabalhadamente. E se porventura cair uma carta daquela ou se perder, como é que faz? Então eu prefiro, ainda acho um negócio muito precário a maneira como eles tratam aqui. Já vi gente colocando... O povo da gente não está muito educado para isso, colocando porqueira ali dentro. E você gosta de mandar a carta registrada? Não, nunca mando não, porque demora muito. Aí demora mais do que a carta simples, né? Eu normalmente faço o seguinte, eu mando carta simples, quando não, telefono. Quando eu tenho mais urgente, telefono. Mesmo que seja para a Alemanha, para a França, eu telefono. E telegrama, eu já tive a oportunidade de mandar telegrama através de telefone. Realmente eles são muito atenciosos, já tive essa oportunidade. Os Correios também tem, não sei se são os Correios ou a Telefônica, que tem um serviço de hora também. Mas eu sei que essa parte de telegrama eu já fiz telegrama fonado. Isso deve ser convênio entre o Correio e a companhia telefônica. É prático, porque ele debita inclusive na sua conta. Você pergunta quanto foi e vem registrado na conta telefônica. Agora, uma coisa que eu estou achando engraçada. Eu tenho para mim que aquelas índices de previdência da conta telefônica incidem também sobre o telegrama. Tá muito preocupado com as taxas sobre. Mas sabe o que é? Não é? O problema é o seguinte, é que você ganha pouco. E eles começam a tirar, subtrair devagarinho de você sem você sentir. De repente você tá liso. E aí o vendedor tá sabendo fazer muito bem. É como tirar taxa e contribuição do cara. Isso eu acho que deveria maneirar mais. Porque não tá havendo assim, vamos dizer, não acho que haja um equilíbrio, uma proporcionalidade no que é recolhido. Agora, você sabe muito bem que nos países da Europa a diferença salarial, digamos, entre um técnico e um funcionário burocrático não é muito grande. Na Alemanha, na França, não é muito grande a diferença. Aqui no Brasil é. Então deve ser por isso que o governo também cobra muita taxa sobre taxa do pessoal que ganha um pouco mais, né? Sabe que o imposto de renda ele é progressivo, né? À medida que você vai, quanto mais você ganha, maior o percentual que você paga de imposto de renda. E daí em diante, tudo a mesma coisa. Vocês poderiam conversar um pouco sobre a maneira como o telégrafo funciona? Olha, de telégrafo, realmente eu vou dizer uma coisa. Eu só entendo uma coisa, aquele telégrafo rudimentar, que eu tinha muita curiosidade de olhar no interior. Quando assim, achava aquele muito interessante, o cara batendo naquela maquinazinha e o ti-ti-ti-ti-ti, simplesmente aquela vitinha saindo, eu achava aquilo formidável. Porque eu via muito aquilo em criança no cinema. somente nesse filme de faroeste, cowboy e tudo mais. E então tive a oportunidade de ver isso. A única coisa que eu posso falar a você de telégrafo, não sei como eles fazem atualmente, não tem ideia. Bom, aquilo ali é mais a parte mais sofisticada, o código Morse, a parte de radiotelegrafia. Agora, eu vi muito no interior quando eu era criança, telefone, aquele que dava corda, que tinha uma pilha. Ah, isso eu vi também. Uma pilha seca. E a pessoa ficava daqui gritando para o outro de lá. Eram dois telefones numa linha só, né? E o som era tão ruim que a pessoa tinha que dizer até as letras da palavra. De ônibus, não sei o que, quer dizer, a pessoa tinha que dizer a palavra e sair dizendo de letra por letra para poder a outra ser compreendido. E outra coisa, quem ouvia, porque isso era uma distância pequena, uma cidade para outra cidade vizinha, a pessoa já estava acostumada com o linguajar do outro, já sabia que o era de ônibus, ou de ovo, aquele já era padronizado. Todo mundo já sabia, então facilitava. De modo que se fosse outro telefone que estivesse ouvindo lá, talvez não captasse com tanta facilidade. E telégrafo assim moderno, aquelas máquinas mais rebuscadas? Eu vi esse negócio de teletipo, mas não observei direito como é aquilo, mas sei que teletipo tem a vantagem de você não precisar nem estar presente, ele recebe a mensagem, grava, deixa gravado, você quando chega, você lê a mensagem. Né? Agora para transmitir não é qualquer pessoa que transmite, tem que ter um curso especializado para usar a máquina de teletipo. Vocês poderiam conversar um pouco agora sobre cinema, televisão, rádio e o teatro? Cinema, televisão. Olha, cinema, acredito que o Brasil está se especializando no ramo somente de pornochanchada. Porque é ganhar dinheiro a rodo somente com safadeza. Eu acho que o brasileiro tem muita tendência a voyeurismo, sabe? Quer dizer, olhar a safadeza dos outros, a brincadeira dos outros. Então, se diverte com aquilo. Eu acho que é uma maneira de se realizar. Já que não tem dinheiro ou condição de fazer aquilo, então vai para aquele cinema, vê aquelas mulheronas, prazerão, tudinho, o cara correndo atrás daquela confusão, e se realiza naquele cara, naquela confusão toda que está ali. Porque de filme mesmo, você tem, com rosas exceções, realmente existe. Mas filme brasileiro, normalmente é isso. É mulher com mulher, um frango, quer dizer, um cara deturpado no meio, e ou então copiar o que o americano faz, aquilo que está dando dinheiro. Então, normalmente uma sátira. O americano faz um filme sobre Ringo, sobre qualquer um desses idiotas aí, e o brasileiro então faz uma crítica àquilo. Por exemplo, Tubarão. O americano fez um filme muito interessante, ficção e tudo mais, aí aqui fazem um filme também sobre tubarão, mas o tubarão pegando pegando um cara na praia. Quer dizer, eu não vejo brasileiro ainda realmente pensando seriamente em filme. Mas pô, é o seguinte, que o filme é feito com efeito assim de despertar a atenção do público, um fim lucrativo, né? Então, a população brasileira, o que gosta mesmo, o tipo de filme que gosta é a porno chanchada, né? Mas olha, teve outros, você encontra outros filmes brasileiros que não são porno chanchada e que dão dinheiro. Vai ver que não deu tanto lucro quanto esse, né? E você imaginando assim, se você tem um capital disponível para empregar, você, quanto mais lucro você obtiver, melhor, né? Então, o filme chama mais a atenção do público é esse. Talvez seja isso, a ignorância do povo, sabe? Quer dizer, o povo tem o governo que quer, então o povo tem o filme que quer. Não tem condição de discernir o que é bom e o que não é, então se diverte com aquilo. Você vê que filmes bons... E ainda é uma diversão barata, né? Como Deus e o Diabo na Terra do Sol, esse filme do Cinema Novo, chamaram a atenção, foram premiados e tudo, mas não deu essa assistência que... Certo, mas você pode chegar até uma recente que é bem interessante, que não é porno chanchada, que é um pouco picante, mas é interessante. O Dona Flor e Seus Dois Maridos. Veja bem, é um filme limpo, eu achei limpo, um filme interessante, engraçado, diverte, até vamos dizer culto, e é feito por brasileiro, quer dizer, poder ser esse, dedicar a esse tipo de filme, assim. Ou então, como agora estão fazendo a Guerra dos Guararapes, também. Eu tive a oportunidade de ver um trailer, parece interessante, fui ver a filmagem. Aquele outro, se não me engano, é a Moreninha. Não tenho bem lembrança, mas tem um outro, ela está no tempo de Brasil e Império, e também teve uma assistência total. Eu acredito que a gente está bem mais desenvolvido nesse setor de telenovela. Por exemplo, o Brasil tem se desenvolvido realmente na parte de telenovela, pode se considerar como um país desenvolvido. Se você tiver a curiosidade de olhar alguma dessas novelas, são muito bem feitas, utilizam de recursos muito interessantes e rebuscados, e embora enfoquem, na maior parte das vezes, conflitos e dramas até inexistentes, criando problemas dentro das famílias. Eu acho que estão olhando muito o lado assim de Ibope e continuando aquela tradição do brasileiro macaquinho, quer dizer, copiar tudo dos outros. Então, colocam nas famílias, infiltram aqueles pensamentos modernos, que não são modernos, mas anarca, a maior parte das vezes, e deturpadores do bom costume da família. Eu acho isso muito pernicioso. Mas como desenvolvimento e a telenovela, eu acho que tem funcionado. É tanto que está se exportando para a Espanha, está se exportando para a França, para Portugal e para os Estados Unidos. É sinal que está funcionando. Mas eu acho, José, que esse negócio de copiar, todo mundo copia. Mas aqui copia-se demais, aqui não se inova nada, aqui tudo se copia. Por exemplo, vejamos agora. Chacrinha está copiando Fantástico, aquele menino, os Trapalhões, está copiando Fantástico. Não é que eu vejo a televisão não, que eu não tenho tempo não, mas eu tenho uma mãe que faz crochê, discuto com meu pai, estuda, vê televisão e ensina inglês pro neto. Bom, então ela liga a televisão. E aí, à medida que eu entro para tomar café, saio, volto, a televisão está ligada. Então dá para você pegar esse pedaço, 5 minutos, enquanto está esperando. Por exemplo, como hoje eu esperei ali por você. Então eu tive a oportunidade de ver uma partezinha do Jornal do Dia. Então você tem ideia de alguma coisa. E aquilo se repete. Se repete, se repete. E é um veículo de grande influência, porque, por exemplo, essa história de todo mundo enrolando, que agora todo mundo na cidade fala nesse negócio, todo mundo enrolando. É um programazinho que então critica o governo. E diz que o que é que o governo está fazendo? Todo mundo enrolando. Tá só todo mundo enrolando. Então o povo agora, todo mundo na rua, só fala todo mundo enrolando. Mas é isso, veio em boa época, que nessa fase de política, de eleição, está todo mundo enrolando mesmo, né? E isso ficou em moda, né? É verdade. Quer dizer, o que eu acho é isso, a televisão está utilizando de pouca seriedade. A programação muito copiada, repetida. Você não vê inovação, os filmes se repetem, filmes do tempo de meu pai, que se repetiram para mim, estão se repetindo para meus sobrinhos. Quer dizer, e é incrível. Tem desenho animado que se repete 3-4 vezes na semana. Aquele mesmo tipo de coisa. Hanna-Barbera. É. Então aquilo se repete, se repete. Não existe, por exemplo, uma inovação nenhuma. Programas humorísticos já estão caindo da moda. Os humoristas parece que tá faltando capacidade inventiva, criativa, sei lá, mas eu tenho para mim que também está motivado também pelo... Eu acho que ainda existe um pouco de censura, viu? Principalmente nessa área aí. Mas é que tá, você pode fazer um programa bem elaborado sem entrar para pornografia. Pode. O que ocorre é o seguinte, é que eles querem abusar da pornografia, abusar do nudismo, abusar de tudo. Quer dizer, aquilo feito na dosagem correta, ótimo. Mas para uma população como a nossa, ignorante, que tudo aceita porque é moda, que é capaz de sair na rua feito um macaco pendurado no gosto porque é moda. Então, eu tive a oportunidade no casamento há uns 3 dias atrás, uma senhora de pijama com as meias soquete, toda listrada, com sapato prateado, ela bem escura e com um batom quase preto nos beijos, quer dizer, nos lábios. Um negócio totalmente ridículo, mas ela estava na moda. Uma moda que foi lançada na Itália para um povo totalmente diferente, ou em Paris, quer dizer, e para ser utilizado num ambiente fechado, numa boate, numa discoteca. E não para estar num casamento, mas ela estava se achando linda. Perfeita, alinhada e tudo mais. Quer dizer, era o centro da atração. Essa atração realmente era, mas de uma maneira totalmente errada. Quer dizer, fruto de quê? A televisão, no caso. Outra coisa, a televisão está conseguindo acabar uma coisa que existia muito em Recife, existia muito no Nordestino. O que se chama a visita, a coexistência familiar. Você não vê mais a família conversando, você não vê mais os primos se visitando. Quer dizer, a família agora está se restringindo exatamente ao pai, à mãe e os filhos. Até uma certa idade. Depois não existe mais. E eu me lembro, e isso me dá saudade, que, por exemplo, eu ainda hoje tenho um primo de 4º grau que se visitam, da minha época, que agora acabou. Meu irmão, por exemplo, de 16 anos, já não conhece mais esses primos, já não se visitam, já não se correspondem, já não se telefonam, não. Ah, é parente, é. Existe. Filho de quem? De onde? Não, isso se faz sentir mais ainda na cidade do interior. Você vê o seguinte, no interior o pessoal não sai mais para a cidade, para a pracinha, como todo mundo ia passear na praça, ninguém vai mais. E fica todo mundo em casa vendo novela, filme, etc. E uma coisa interessante aconteceu lá na minha cidade, que você conhece muito bem, que o prefeito, ele é dono de um cinema. E como ele já estava sabendo que esse fato ia acontecer também lá na cidade, para agora para a implantação da televisão, da torre receptora de televisão, ele fez pé frio lá, não queria aceitar o negócio. De modo que ele pudesse continuar com o cinema dele. Mas caiu muita renda em todos os cinemas. E depois o cinema dele, agora eu soube que está para fechar, porque não tem ninguém para assistir o filme. É a televisão todo nesse mundo ponto. Em casa todo mundo assiste. Sua novelinha. E a novela prende. Eu já tive a oportunidade de ver em festas, por exemplo, é só pedir licença, ir para o quarto, assistir a novela e voltar. Ou então correr da visita, acabar aquela visita, aquele passeio, simplesmente porque está no horário da novela. Eu outra acho que coisa é que lá, os filmes que passavam lá também eram os piores possíveis, né? O mais barato que ele conseguia ir para passar lá e ter uma certa renda. Já muita gente da cidade não ia ao cinema, mesmo sem ter televisão. E agora com televisão é que ninguém vai mais. É verdade. A programação. A programação eu acredito ser das piores. No sentido, porque eles procuram colocar ao mesmo tempo, quer dizer, as televisões, bom, existe a tal da concorrência, então eles colocam programas similares, com pessoas assim, que sejam notoriamente conhecidas, determinados animadores, e colocam aquilo, não há o problema, não há a preocupação de fazer um programa melhor para o telespectador, para a família, apenas para ele ganhar mais dinheiro. Então você vê, por exemplo, vai ser Flávio Cavalcante, ou então Chacrinha, não sei quem, ou então apresentam vitamina, sou patrocinado, vitamina com Pelé, cigarro com Gerson, e todo esse pessoal que é conhecido, que tem uma certa influência, forçando o povo brasileiro, que já é um povo doente, porque tem mania de doença e de tudo, a comprar remédio, a comprar isso, comprar aquilo. E a programação é igual. O que você vê? Um bocado de pessoas que precisam de dinheiro vão para o programa de Silvio Santos. Então ele paga pelo CLAC, para aquelas pessoas que batem palma, ele paga uma ninharia e aquele povo grita, então grita, feito um louco, bate, bate, pula, dança. É até um divertimento, acredito, porque não pode frequentar um cinema, não pode frequentar uma gafieira, não pode frequentar nada, vai para ali, dança, pula, né, e ganha um trocado. Ou então você vê aquela, que eu acho que é uma cena triste, Chacrinha sacudindo tábua de bacalhau na cara do povo, saco de gordura, como eu vi da casa da banha, sacudiu um saco de gordura, espalhou, como é que chama, banha na cara de todo mundo, sacou de galinha, sacou de cacho de banana, sacou de 5, 6 abacaxi, ou então atropelão com a panela de pressão, né? Então, a programação é dessa espécie. Quando não, é cinema. E cinema de 50 anos atrás, e que vem se repetindo. Então, você assiste no mês, 3 vezes o mesmo filme, e normalmente filmes americanos. Quer dizer, pessoas de cultura totalmente diferente, que não tem nenhuma relevância. Não, mas de cinema eu até que gosto, principalmente os filmes que passam assim após as 10 horas da noite. Agora, você tocou Coruja Colorida geralmente é preto e branco. Você tocou num ponto muito interessante. Por exemplo, o horário de como eles estabelecem, como eles distribuem a programação. Eu acredito, por exemplo, que o horário até 8 horas ou até, digamos, 21 horas, esse horário devia ser sagrado e ter um mínimo de, vamos dizer, de cenas pesadas, de morte, assassinato, de dramas, porque é a hora que a criança ainda está acordada, ainda participa da sala e então está vendo a televisão. Eu fico achando engraçado, por exemplo, eu refleti nas crianças que passei agora uns 2 meses com os sobrinhos em casa, crianças de 5, 6 anos de idade, refletindo exatamente os problemas que estavam sendo apresentados na televisão. A menina problema, o menino problema, enjeitado. A gente chegou ao ponto de ter que dizer, pronto, essa novela você não vê. Quando é novela de 6 horas da noite, quer dizer, 18 horas no caso, ou de 19 horas. Novelas num horário onde a criança ainda participa de toda a reunião da casa, vendo e assistindo coisas que não competem. Então, deve-se colocar filmes ou outro tipo de novela, ou tipo de programa, e depois das 10, então, depois das 9 horas, colocar essas cenas, essas novelas, ou sei lá, programas de cena mais pesado. A parte cultural? Nenhuma. O sensacionalismo somente. Por exemplo, Flávio Cavalcante apresenta um cara que quis trocar de sexo e não pôde. O outro aí, para poder rebater aquilo, diz que houve dois homens que foram num disco voador e tiveram relação sexual. Puro sensacionalismo. Cultural, não vejo nada. O mínimo. Até aqueles concertos que tinham para a juventude, nunca mais ouvi. Porque a parte de televisão, não posso nem falar muito, porque eu não sou muito de assistir televisão, sabe? Então, não é que eu assista, mas lá em casa são 12 pessoas, então eu vejo comentário. Por exemplo, minha mãe é professora, você sabe, eu tenho 3 irmãos engenheiros como você, tem outro arquiteto, tem outro administrador, então todo esse pessoal comenta alguma coisa dentro de casa. porque se revezam dentro de casa, os horários são diferentes, mas sempre tem, tem duas televisões. Então, e tem criança também. Então a gente tem que ter cuidado com a educação da criança. E para ter cuidado, você tem que observar alguma coisa. Eu, pelo menos, quando o meu sobrinho estava lá em casa, eu tinha preocupação de olhar no jornal do dia a programação que eles levavam. Então dizia, hoje vocês não veem televisão. Era aquela choradeira. Aí botava disco, dava livro, dava brinquedo, botava papá para brincar com os cachorros e com eles, mas não deixava ver televisão. Tinha hora que eu dizia, não, tal hora bota televisão. Eu botava o despertador meio trim. Aí a hora do desenho animado se colocava, mas geralmente o desenho animado passou no dia anterior. Então não agradava a criança. Agora o que se percebe é que a televisão está massificando o pessoal. Vê em qualquer ambiente que você chega, o comentário, a novela que está passando, é um determinado programa, digamos, Chicanize ou Planeta dos Homens, ou o pessoal falando já com aquela gíria do Planeta dos Homens. A Planeta dos Homens é simplesmente, sabe o que é a minha dedução nesse caso? É porque é crítica para o governo. Como ninguém pode criticar o governo, a televisão criticando, todo mundo se sente realizado. E o resto é novela. É. Quer dizer, a programação é nula e culturalmente não existe nada. O rádio e o teatro? O rádio só ouço muito pouco noticiário ou a parte de, digamos, FM, quando tem alguma música. E principalmente quando tem música brasileira. Quando tem música americana eu desligo. Então de rádio eu não ouço nada, a não ser o noticiário. Que às vezes eu passo o meu carro, ouço um carro falando sobre algum noticiário, então eu coloco. Eu não sei se você... O que eu sinto é o seguinte, atualmente você vê em muitos automóveis aí parecendo certa... de orquestra, né? Parece um boate ambulante. Tem gente aí que chega e exagera e coloca até amplificador. Até luz negra em carro, já vi. Já vi um cara com carro com fio de fumê, luz negra e o rádio naquela altura que você passava e... Nunca. Carro com 15 metros você estava ouvindo isso, o som. Isso já viu, o carro som funcionando, alto, funcionando no engarrafamento, com 15 metros de distância você estava ouvindo. Isso eu já notei, essa zoadeira toda que eles fazem. Eu acho que o rádio o pessoal não está mais ouvindo, assim, não como comunicação aqui, e sim como diversão, música e tal, para pegar um som, ouvir um som e tal. Porque a televisão, com aquele noticiário que eles dão de 3 em 3 horas, absorveu quase que esse ramo de noticiário. O pessoal liga mais, quem tem carro é quem ouve rádio normalmente, então... Assim, as domésticas normalmente, o pessoal mais humilde que não tem uma televisão, não tem nada, ligam normalmente o rádio e ficam, passam o dia todinho como aquilo, como fosse um narcótico. Eles trabalhando, simplesmente lavando cozinha, lavando pano, lavando isso, cozinhando e ouvindo. Nessa parte que você falou, foi rádio e teatro. Teatro, eu acho o seguinte, acho uma pobreza tremenda no sentido, não existe incentivo por parte do governo para que se faça teatro aqui, pelo menos no Nordeste, que eu conheça, não. Acredito que é no Brasil todo. Então, existe deficiência das casas de teatro. Apertadas, acanhadas, pequenas, quentes, não fornece, quer dizer, não propiciam recursos para que você coloque iluminação adequada. O palco geralmente é pequeno, você traz um balé de fora, como por exemplo o balé russo, tem que se apresentar pela metade, porque o número de participantes, de componentes do balé não podem dançar. A gente aqui tem o quê? Um Teatro Santa Isabel, um teatro feito em 1870, se eu não me engano, muito bonito, que realmente devia ser preservado somente para coisas assim de gabarito, como um teatro clássico, alguma coisa. Mas tem que se considerar o seguinte, o palco é pequeno, então deveria ser usado mais para espetáculos sinfônicos, orquestras e isso. E existe apenas, eu acho que o Teatro do Parque, que é de terceira categoria, Valdemar de Oliveira, que é muito pequeno. Inclusive o palco também, e para a iluminação. Então, nesse ponto, o teatro aqui é deficiente. Acredito que o governo deveria, em vez de estar criando e construindo campo de futebol, deveria construir mais teatros, casas que servissem para outros, fossem, por exemplo, servissem para teatro, para cinema, mas que fosse utilizado e incentivar, por exemplo, curso de teatro, peças, trazer peças de fora, subvencionar, como tem esse programa agora da Pixinguinha, da música, deveria trazer também peças teatrais. Equipes do Sul, equipes daqui, do Norte, fazer com que esse Brasil se movimentasse mais e se aprendesse alguma coisa, como existia antigamente. E não existe isso. Eu acho que devia partir do Ministério da Educação fomentar a criação de grupos teatrais nas universidades. Isso. E eu acho que isso aí que tá falhando, viu? Quer dizer, também não vai assistir. Mas a dificuldade aí nesse ponto talvez não seja nem parte do governo. Sabe o que que é? Do próprio povo da gente que faz da universidade, quer dizer, o meio de ganhar pão. trabalha o dia todo e vai estudar à noite para poder melhorar um pouco o salário e conseguir alguma coisa melhor. E normalmente não consegue nenhuma coisa nem outra, porque se forma-se mais gente do que se pode absorver, quer dizer, a mão de obra fica então ociosa e as universidades sempre cheias, quer dizer, mais um dinheiro que sangra da mão do povo e você não consegue. E os professores universitários também, que não são bem remunerados, que também... É verdade, uma aula 96 não se dedicam exclusivamente àquela, à profissão de professor. Seria mais um bico, né? É. Para poder, então, sobreviver, porque o salário é muito baixo. Muitas vezes, até por motivo assim, mais de vaidade que eles ensinam nas universidades, como eu conheço alguns. Ô, Marcelo, me diz uma coisa. E o que é que você acha, por exemplo, dessa mania que tem o pernambucano de conhecer primeiro a Europa, viajar mais para a Europa, quer dizer, a tendência é sair do Brasil, em vez de conhecer primeiro o Brasil e ir para fora, para as Europa, como diziam, ou então para os Estados Unidos ou para outra cena? Olha, eu acho o seguinte, todo mundo vive fascinado assim pelo exterior, né? E eu não conheço ainda o exterior porque ainda não tive condições de ir assim, depois de ver esse negócio dessa subtaxa aí de pagar 22 milhões para poder... Essa é a maneira de ser a liberdade da pessoa. Exato. Cultural também, né? Cultural. Mas eu conheci o Brasil, até uma boa porção do Brasil. E meus planos agora são exatamente conhecer o exterior. Mas você repare que é muito difícil você encontrar um estudante, ou coisa que, por exemplo, tenha conhecido Rio, São Paulo, outro canto, outro lugar do Brasil, que não já tenha ido fora. Normalmente a tendência do brasileiro, aliás, do Nordeste, principalmente pernambucano e cearense, é o paraibano também, mas digamos o pernambucano, que é o caso da gente, é sair daqui para a Europa. Primeira coisa que se vislumbra, ou então, quando não tem outra alternativa, é Rio de Janeiro. Mas normalmente o passeio, a tendência do povo é para fora. Você não reputaria isso, por exemplo, a dificuldade que se tinha, as distâncias muito longas, entre, por exemplo, o Norte, o Nordeste, o Sul, por exemplo, você ter que sair de navio, ou você ter, naquele tempo, seria um mês, por exemplo, dois meses de carro, quando se viajava. Hoje não tem essa história, mas aí tem o problema da gasolina. Não reputaria também, por exemplo, ao caso de o Brasil oferecer uma infraestrutura muito incipiente ainda no que se refere a hotel, pousada, alimentação. Por exemplo, eu tive a oportunidade para a Europa e com um dia de hospedagem aqui no Brasil eu pagaria 3, 4 na Europa, facilmente, podendo ver muito mais coisa do que eu vejo aqui. O que eu acho é o seguinte, não é só o pernambucano que tem assim, esse desejo de conhecer a Europa antes de conhecer o resto do Brasil, não. Eu acho que isso aí ainda é mais forte no Sul. O pessoal do Sul não quer nem saber do Nordeste. Acho que aqui é... Certo, mas viaja muito menos, proporcionalmente, população que viaja e daqui, população que viaja do Sul. O Nordeste viaja muito mais. É muito mais ligado, muito mais assim, voltado para a Europa, voltado para a cultura europeia, ou então a viagem para o Estado, do que o pessoal do Sul. Por exemplo, você veja as excursões. Se você for olhar as excursões que saem daqui, que saem do Sul, a quantidade de nordestinos que vão em relação à população existente aqui e o dinheiro que existe aqui, é muito maior a proporção nossa do que o pessoal que sai do Sul. É vaidade. Tem bem muita gente que vai à Europa só para sair nas folhas do jornal, fulano e tal, circulando pela Europa. É claro que sim. É muita vaidade também que tem nisso. Por exemplo, eu tenho um amigo que o pai dele é deputado, e inclusive é analfabeto. E esse cara vai quase todo ano na Europa só por vaidade. Você conhece bem daquela terra da cebola lá, Xincha, não sei o que, né? Pronto, vai todo ano na Europa só por vaidade. Pra dizer que esteve na Europa, fui à Suíça, fui não sei aonde. É, não tem condição de aproveitar nada. Agora me diga uma coisa, você acha assim, pelo que você já leu, já viu, já viajou, que a gente, aqui o Brasil é bem dotado em termos de transporte, de sistema viário, para viagem e tudo mais, de turismo? Eu acho que está melhorando muito. Nós ainda estamos muito deficientes na parte de transporte ferroviário, porque, você sabe, nos outros países mais desenvolvidos, o transporte assim, mais utilizado é o transporte ferroviário. Você não, sabe que não é só para o transporte de massa. Isso, né? Isso, o culpado disso tudo foi o governo Juscelino, combinado com os americanos, para impingir aqui um sistema de viário totalmente à moda americana, onde eles então exportariam carros, quer dizer, foi o interesse dos trustes, no caso, das multinacionais, da Ford, da Willys, da Volkswagen e tudo mais. Quer dizer, já que na época o setor ferroviário aqui estava na mão dos ingleses. Na mão, né? Dos ingleses. Então, quando eles colocaram as fábricas aqui, nesse caso, procuraram então desenvolver, no caso, as rodovias, né? Exato. Que é o que faria com que eles vendessem mais automóveis. Inclusive na Europa é até proibido você trafegar uma determinada, além de uma determinada distância por via rodoviária com cargas pesadas, né? É limitado. É limitado. É, você tem que transportar por via ferroviária, que é o transporte mais barato e inclusive não interfere no tráfego urbano da cidade, né? Porque é um tráfego completamente independente. Isso eu notei. Lá eles utilizam, inclusive, você vê aqueles navios nos portos, chegam aqueles trens, os navios engolem, eles engolem aqueles trens e colocam os ferribotes. Acredito que seja ferribote. E eles então transportavam. É uma coisa que eu acho eficiente. A bitola aqui, por exemplo, a bitola aqui no Nordeste é uma, no Sul é outra. A categoria dos carros, dos vagões, são muito inferiores. Inclusive, por exemplo, o trem de Belo Horizonte, que faz, se não me engano, é o Veracruz, que faz Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tem uma categoria já bem superior ao nosso aqui, mas em relação à Europa ele fica, seria classificado na base de terceira categoria. Tem o trem húngaro também, São Paulo Rio, não sei se você conhece. Conheço. Também. Olha, não é grande agora, coisa. Agora acontece o seguinte, como você falou o problema de bitola, é porque é o seguinte, em Pernambuco foi... se radicou aqui a Great West, né, que é uma companhia inglesa, era uma companhia inglesa. No Rio, a Leste Brasileira era monopólio também de outra determinada companhia, quer dizer, companhias diferentes. E não houve assim, um cuidado assim, do Brasil, do país, de padronizar, de unificar a bitola. Os contratos foram feitos então, também de maneira muito, muito errada. Então é da maneira que hoje você não pode ir com um trem daqui para o Rio Grande do Sul, porque ele não pode ter continuidade. Vai mudando a bitola, aqui é larga, ali é estreita, ali é média e pronto. E outra coisa, aqui os ingleses, para ganharem mais dinheiro, fizeram um contrato com o governo para a construção de ferrovia, você sabe disso. Marcava o quilômetro, por exemplo, tinham que produzir tantos quilômetros naquele ano, naquele período. Então, não se precisava que o quilômetro era reto. Então, eles fizeram cobrinha, né? Saíram serpeando em torno de tudo quanto era de obstáculo, de modo que eles construíam. Realmente ganhavam muito mais dinheiro, porque para conseguir fazer 80 ou 100 quilômetros, eles então utilizariam muito mais material, muito mais mão de obra, muito mais ferro que vinha da Inglaterra, dormente também, de modo que eles então fizeram uma ferrovia, um sistema ferroviário aqui no Nordeste, que não tem mais, não tem como se desenvolver. Ou se arranca tudo e faz novo, ou então fica no que está. Agora eu já li alguma coisa a respeito disso, e que o cara justificava a trajetória da rede ferroviária nossa aqui, como sendo uma imposição da topografia, né? Que é que temos aqui na zona da mata, zona canavieira, topografia muito irregular, ele saía então pelos meandros ali, entre as serras, né? Que é a parte mais mas plana. Como é que você explica que no sul você tem a mesma situação em alguns lugares e foi feito já quando foi feito tudo em linha reta, como tem na Europa também, Suíça e tudo mais. E mas aí também já encarece que você vai ter que fazer túneis, vai ter que fazer pontes para evitar isso, né? Sabe que na Serra das Russas nós temos túneis, né? Lá no sul deve ter muito, não conheço, mas deve ter muito túnel. Vocês falaram do meio de transporte ferroviário, e os outros? O rodoviário? Eu acho que atualmente a gente não fica a dever grande coisa ao mundo, não. Você encontra ônibus confortáveis, com ar-condicionado, tudo mais, mas a um preço já um tanto quanto alto, esse de primeira categoria. O transporte ferroviário aqui no Brasil está muito desenvolvido. Ferroviário, não, rodoviário. Não só o transporte assim, de passageiros, mas o transporte de carga, né? Nós temos caminhões aí de altas tonelagens, não sei quantos eixos, e atualmente o Brasil está exportando caminhões para a Europa. Tem exportado os Scania Vabs, que é o melhor caminhão que nós temos aqui de caminhão pesado, né? E estamos fabricando atualmente até caminhões fora de estrada, que são caminhões que não podem circular nas estradas, né? Como é que funciona? São caminhões destinados exatamente à construção de estradas aqueles grandes, sei quais são. Esses caminhões eles não... Eu vi lá em Palafonso. Eles são fora de estrada, eles não podem trafegar nas estradas, devido à carga deles, né? Não só o peso próprio, né? Não só o peso próprio, mas eles carregam. Eu já vi desse tipo de caminhão. E o transporte de ônibus, como ele falou aí, transporte de passageiro, ele está tão desenvolvido como o transporte europeu. Nós temos ônibus leito, com ar refrigerado, toalete a bordo. É, dos melhores que se pode encontrar pela Europa, você encontra aqui também no Brasil. No que concerne a carros de alto passeio, eu acho que a gente está ainda um pouco aquém. Acho que o Brasil não está se preocupando com essa questão de combustível, primeiro, porque continua-se a facilitar e a se incrementar a construção de carros luxuosos e grandes, mudança de estilo a quase todo ano. Quando eu acho que outra coisa, dá-se um tratamento, o carro está muito caro, não sei se porque o governo taxa muito alto ou se porque as multinacionais simplesmente impõem esse preço, mas você compra um carro caríssimo, de uma qualidade inferior, sem os mínimos requisitos de segurança, de uma lataria muito assim, deteriorada, o material muito vagabundo, isso tudo por um preço muito alto. Mas mesmo assim o brasileiro se esforça, morre de fome, deixa de dar educação ao filho num bom colégio para ter seu carro do ano. Então eu acho o seguinte, que se deveria olhar com atenção esse problema. Por exemplo, um país pobre como o da gente. Então, para exportação está certo, mas para utilização interna, o modelo só mudaria de 10 em 10 anos. As chapas deveriam ser melhor tratadas e procurar substituir logo, já que tem tanto álcool, tanta cana de açúcar e tanta coisa, substituir logo essa gasolina pelo álcool. Já que existe, em vez de estar, por exemplo, dificultando a instalação de destilarias, não oferecendo crédito e tudo mais, isso aí nada mais é do que atender interesses das multinacionais, seria o Brasil, então, favorecer e desenvolver, incrementar o desenvolvimento de destilarias, que muitos particulares já estão construindo com dinheiro próprio, e resolver de uma vez por todas utilizar o álcool. Já que se pode usar, então se utilizar o álcool. Existe inclusive até o combustível aí que se comenta, o gás butano, que alguém já colocou em automóvel, várias pessoas já colocaram e dizem dar um bom rendimento, inclusive com a economia até superior ao álcool. É verdade, muito mais. Então, a gente fica assim sem acreditar no governo, se algumas pessoas... Aliás, você tocou num canto engraçado, hoje ninguém mais acredita no governo, porque tudo que aparece fica-se na dúvida, se realmente é ou se não é. Ninguém sabe quem acreditar no Brasil atualmente. É, inclusive no governo passado, no governo do presidente anterior, todo mundo confiava demais, né? Era um governo muito confiável, né? Mas hoje você fica naquela, todo dia está surgindo aí comentário a respeito de Fulano Beltrão, corrupções governamentais, Ministério da Fazenda, Angra dos Reis, não sei o quê, e você fica sem poder acreditar. Mas, quanto ao problema do gás, eu acho que seria o problema ideal. Seria muito barato, apesar de ser ainda um derivado de petróleo. Mas agora, você como engenheiro, você acha que o preço atualmente cobrado pelos carros, por exemplo, você tem um carro de porte médio, de classe média, eu também, então você acha que é normal um preço desse para um carro construído com a mão de obra barata, nós temos o ferro, nós temos todo o material utilizado no carro? Não, então, o preço é exorbitante. Agora, volta àquela tecla que eu estava falando na parte de telecomunicações, se uma faixa da população somente pode possuir um carro, então o ônus com construção de viaduto, construção de estradas, etc., essa faixa da população é que tem que assumir. Isso aí... O diabo é que se recolhe é muito maior, dá para se fazer muito mais coisa do que se faz atualmente. A questão fica, onde é que vai esse dinheiro? Agora, por aí é o seguinte, já foi criada uma empresa chamada EBTU, que cuida exatamente disso, esses aumentos exorbitantes da gasolina, que a gasolina nossa é a mais cara do mundo. Então, essa empresa recolhe esse excesso do polo da gasolina para exatamente custear essas obras de infraestrutura urbana, né? Parte de viadutos, túneis, autoestradas, avenidas. Todas essas cidades maiores estão necessitando desse tipo de serviço. Vocês falaram em carro. O que é que compõe um carro? O que é que compõe um carro? Há um monte de coisa. Digamos, bom, motor, que é uma das partes mais importantes, os comandos, assentos, carroceria, rodas, pneus, câmara de ar, É mais ou menos isso. E você, como engenheiro, o que que você acha? Bom, como engenheiro de carro, não entendo nada, né? Porque meu ramo é bem diferente, não sou engenheiro mecânico. Quem entende de carro, eu acho que é exatamente o que você entende, talvez até menos. Mas eu acho que, para mim, o que influi mais no carro é o problema de potência do motor, que determina exatamente o consumo maior ou menor de gasolina, e a suspensão, que também vai determinar a estabilidade do carro. Entende? E eu acho que isso é mais importante que a gente pode, assim, observar num carro. Quando você vai comprar um carro, o fator que eu mais observo é isso. É a potência do motor, se tem, quantos cilindros tem, quantos HPs, para saber exatamente o consumo. E eu acho que isso aí é a maioria da população observa. Você vê que quanto mais ele consome gasolina, ele é mais desvalorizado. Por isso que o Volkswagen, o Fusquinha, é o carro mais valorizado, porque consome menos gasolina. Depois dele vem o Corcel, um carro bom, muito bom, motor, talvez até melhor do que o do Volkswagen. Agora tem o inconveniente de ter a manutenção muito alta. As peças do Corcel são muito caras e é preferível você ter um carro mais barato como o Volkswagen, apesar de não ter tal conforto, mas ele tem uma manutenção mais barata. Vocês falaram do trem, dos automóveis, de modo geral. Dos ônibus e dos caminhões. Olha, o transporte mais barato que existe é o transporte marítimo e fluvial. No Brasil, nós até pouco tempo não tínhamos esse transporte assim como, devido à grande burocracia dos portos, esse transporte não era quase usado. Chegava uma mercadoria, você pedia uma mercadoria do sul aqui para o nordeste, a mercadoria ficava no porto para ser liberada pela alfândega 3, 4, 5 meses, até anos. Se fosse mercadoria, por exemplo, outro dia eu estava falando com um rapaz que ele comprou umas peças na Europa com uma fábrica. E essas peças ficaram no porto, e devido à burocracia, não só do porto, mas também do governo, porque não podia importar, não sei o que, as peças ficaram estragadas lá com a maresia. Agora, é o transporte mais barato, inclusive, do que o transporte ferroviário. Já que é um transporte em que o atrito não existe. E era um meio de transporte que poderia utilizar aqui em Recife. Era dragar os rios e utilizar lanche como em Veneza. Então, é uma coisa bem interessante, já que Recife é todo cortado. Inclusive foi iniciado com aquela lancha Dias Dávila, Garcia Dávila. Mas ali foi mais para um passeio, mais para brincadeira, eles não levaram aquilo a sério, não. Na década de 50, mais ou menos, os primeiros quiseram implantar esse tipo de serviço aqui. Tentaram de tudo e por tudo, mas não era interessante. Agora, outra coisa que está dificultando a parte fluvial é o seguinte: nós temos incrementado muito aqui a nossa energia hidráulica, os hidrelétricos. Então, se a gente aproveita os rios para fazer hidrelétricos, nós temos então muitas quedas. E isso dificulta o transporte fluvial. A não ser que se fizesse também um sistema de eclusas, como nós temos aí utilizado em Panamá. Vi na Alemanha, bem interessante, ainda construída por Hitler. Mas isso é muito caro e está fora do nosso alcance atual. Mas olha, você veja bem, aquela parte do São Francisco até a barragem, que dali você pode utilizar tudo e até o interior de Minas Gerais. Quer dizer, sabe, todo aquele transporte dali poderia ser feito através do Rio São Francisco. Agora, inclusive, isso aí, essas barragens também auxiliam no sistema de manter um determinado nível do rio. Isso facilita. Você sabe que quando o rio está cheio, ele pode ser navegável, né? Navegado. Agora, quando o rio baixa muito, fica muita pedra de fora, aquela parte ali, principalmente o São Francisco, que lá navegava até Juazeiro. Né? Até Juazeiro, né? De Juazeiro para cima. Para cima, para cá. Na direção de Minas Gerais. Para lá de cá ele não pode. Agora, com aquela barragem de Três Marias e agora Sobradinho, então vai melhorar o nível das águas e melhorar a navegabilidade. Agora, quanto à parte de eclusas, uma parte muito cara e somente quando o Brasil tiver condição de fazer. Bom, a parte de aviação, nós temos boas empresas aí aéreas e já estamos agora comprando os aviões mais modernos. Não estou falando ainda do Concorde, mas do Boeing 727, 747, 747, o Jumbo, e nossas empresas aéreas já estão comprando. A tendência que eu percebo dessas empresas, não sei se você está de acordo comigo, é que está tendendo assim, para um monopólio. Você vê que nós temos mais linhas aéreas. Mais linhas aéreas. Mas isso é interesse do governo, talvez para fazer frente fazer frente à concorrência do internacional. Né? Talvez seja isso. Então é interesse de grupo com força aqui dentro. Eu acredito que as empresas estão se juntando, tendendo para partir para uma só. Né? Nós tínhamos anteriormente a Real, a Pané, empresas que desapareceram. Cero, Varig, Vasp, foram desaparecendo, foram sendo engolidas. Eu acho o seguinte, ainda acho um pouco caro e os aeroportos são deficientes. Por exemplo, o aeroporto de São Paulo, o aeroporto de Recife, estão totalmente superados. Há uma necessidade premente de que sejam melhorados, mas devido à política, que é a desgraça do Brasil, e aqui se faz política para botar para trás, nada é feito e tudo é postergado para tempo futuro. Conclusão. Quando se chega no tempo necessário, quando se chega a fazer, então o dinheiro despendido, as necessidades são muito maiores do que aquela. Aqui não se constrói para o futuro, normalmente se constrói para o ontem. Se repara isso. E o que se percebe é que a política aqui atrapalha muitas coisas. Um administrador, quando entra, ele não faz nada para conservar o que o administrador anterior fez, né? Ele quer fazer alguma coisa para ser notado e esquece completamente o que o outro fez. Manutenção, não existe nada. O fim socioeconômico é totalmente esquecido. Sem gastar combustível de espécie alguma, que tipo de transportes o homem poderia utilizar? Sem gastar combustível? Bom, só caminhar, né? Que aliás é o melhor exercício. Bicicleta. Mas olha, eu vou lhe contar uma coisa. Aqui ainda é muito difícil, embora seja uma cidade própria para isso, porque é uma cidade plana, Recife é uma cidade totalmente plana, a bicicleta seria uma maneira ideal. Mas o preço da bicicleta vai muito além do que um pobre pode pagar. Muito além. Um salário mínimo aqui quanto custa? Quanto é um salário mínimo? Mil e poucos cruzeiros, mil cruzeiros. Uma bicicleta é mais cara que isso. E se você for comprar uma bicicleta de marcha, maior de comodidade, você vai pagar 100 mil cruzeiros por uma bicicleta dessa. Então, a pessoa pagar tão caro por um bem tão vagabundo, e depois ainda ser sujeito a roubo, não tem onde colocar, o povo, o motorista daqui não respeita, não tem educação de trânsito, de tráfego. A gente vê isso facilmente acompanhando, por exemplo, o trânsito, você vê a pessoa no carro quase que tentando passar por uma motocicleta, que já existe muito aqui. Então, você vê aqueles meninotes, aquele rapaz olhando para o colégio com aquela motocicleta, com um companheiro nas costas, e um ônibus a 3 palmos do traseiro da motocicleta, acelerando, bufando ali em cima, capaz de matar todo mundo. E como já tem ocorrido, gente, rapazinhos caírem debaixo do ônibus daquele e se arrebentar todo. E muito menos uma bicicleta. Você numa bicicleta, você não tem a mínima segurança em Recife. Todo mundo acha que deve passar por cima de você. Eu digo isso porque eu tenho bicicleta e ando. Então você tem que escolher o horário, e com muito cuidado para onde você vai, para que você possa voltar para casa. Porque a tendência é não voltar. Eu acho que o brasileiro está precisando se educar. Ninguém obedece a lei de trânsito. Tiro por mim, eu mesmo não obedeço. Sinal está fechado. Se você olhar e não tiver guarda e não vier carro do outro lado, eu passo. Eu acho que o brasileiro não obedece mesmo, está precisando de se educar. E o problema de dar carona. Carona, rapaz, é uma coisa séria. Outro dia eu dei uma carona e um garotinho cortou o banco do meu carro com a gilete. Agora eu, por um acaso, estava conversando, eu percebi que quando eu olhei para trás, vi o cara com a gilete. Aí eu olhei, como eu já tinha sabido disso por intermédio das pessoas que cortavam, né? Aí eu olhei que só, ele só deu um pequeno corte no banco. Desce que tá desce nele, não? Na hora eu botei para baixo do carro, mandei descer, na hora, né? Mas é um absurdo, né? Você vai suprir uma deficiência, vai dar uma carona, vai fazer um favor e o cara corta o seu carro, rapaz? É porque o sistema de transporte urbano é catastrófico em Recife, é calamitoso. Você tem que esperar muito tempo para entrar num ônibus que, em vez de onde é um apertamento, um esfregamento, onde você sai transpirando, totalmente molhado, suado, melado, amassado, amolegado, ainda vendo a hora ser batida a carteira, mal atendido pelo cobrador que não quer lhe dar o troco, que acha que o troco deve ser dele porque ele ganha pouco, um motorista estúpido que dá um freio que sacode você no chão, entendeu? Apostando um com os outros para ver quem pega mais passageiro porque ganha um salário muito baixo, então eles fazem verdadeiras gincanas com os ônibus para ver se consegue pescar um passageiro ou mais. E disso quem sofre é a população. Ônibus velhos, sem segurança, totalmente os assentos rotos, sujos. Agora a deficiência todinha é falta de transporte de massa. Se o Brasil... E você imagina que eles querem fazer aquele tipo de estacionamento periférico. Com que vão fazer isso? Se o Brasil adotasse logo um sistema de transporte de massa, trem ou qualquer coisa assim, como estão falando aqui, está agora um pré-metrô, que não é nada mais nada menos que um trem. Certo, mas o metrô do Rio de Janeiro você vê, há quanto tempo? Se for colocar um metrô aqui em Recife, acabou. Não, Recife não tem condições. Poderia utilizar um tipo de trem, qualquer coisa, ligando Recife a Olinda, um tipo de coisa mais rápida. Ou de menos bons. Monotrilho, né? Monotrilho, talvez fosse a solução. Né? Que em todo canto funciona, por que não funcionaria aqui? Exato. Você vê Tóquio, você vê Paris, Inglaterra. Você vê na Inglaterra, em Londres, o pessoal andando de rigor, de vestido de baile, tudinho, indo para um teatro, uma coisa, dentro do metrô daquele, os trens são limpos, os assentos totalmente limpos, asseados, tapetados, acarpetados, com ar condicionado, com tudo. Quando que aqui você não tem um ônibus, inclusive esse que você diz que é se opcional. Diz aí frescão, esse é opcional, muitas das vezes você entra e o ar condicionado está desligado, está quebrado, não tem reparo. Ah, isso aí você vê na companhia telefônica. Dificilmente você vai acompanhar o telefone, que eu fazer uma ligação interurbana, qualquer coisa, que tenha ar-condicionado. Está todo mundo preso lá, porque é tudo fechado, tudo vedado, e aquele calor infernal, não tem um aparelho de ar-condicionado que funcione. Porque todo mundo lá, a temperatura lá, eu creio que é na faixa de uns 50 graus, aquele vapor. Mas tudo porque se constrói em termos de Europa, quando eu poderia fazer prédios aqui mais ventilados, com mais janelas, numa construção mais interessante. O pessoal aqui fecha tudo, coloca vidro em todo canto, quer dizer, coisa que absorve calor e bota ar-condicionado, quer dizer, consome material caro para construção, consome energia para refrigerar, quando você poderia usar paredes mais grossas, de uma maneira mais barata e mais ventilação. É, eu acho que isso é uma preocupação errada da arquitetura brasileira. O pessoal se preocupa muito com a beleza e esquece a funcionalidade da coisa.